Los Tombos. Make a story, baby, me chama de LeBron James. Chuck Norris, baby, na cama com a Mary Jane. Estilo mercenário, explosivo, Stallone. Lotando clube, mandando bom som hoje. Sem estresse, só no passo do compasso, é claro. Vou de jato, 7-7-7 fechado. Muitos desistem, mas eu não abandono o barco. Aperto os cintos, eu direciono todo espaço. Correria árdua, vou não folgar as mágoas. Sem conto de fábulas, vou levitar na água. Irei fazer o que deve ser feito do meu jeito. Agora aparecendo o sentimento verdadeiro. Não é gangster, nem brasileiro, sou guerreiro. Você não quer me ver nervoso com flow cabreiro. Lute pra viver, lute pra viver. Lute pra vencer, lute pra vender. Vou escrever até meu braço cansar. Estou preparado, muitos vão atacar. Lute pra viver, lute pra viver. Lute pra vencer, lute pra vender. Vou escrever até meu braço cansar. Estou preparado, pronto para inovar. Inimigo não leva, não leva minha mão. Quebra até pedra, não nega minha ação. É seta, te congela. Não atrapalhe quando irei conseguir o que quero. Tomo de assalto pra lançar algo eterno. Se voltar no passado, vai entender, bem nítido. Fome de leão, coração bem revestido. Muito frio, homem do gelo, vou no versículo. Agora estou livre, sem desejos ridículos. Indo verídico, depois de aceitar Cristo. Deus me abençoou pra cantar, brilhar exímio. É visível, falo, rap é compromisso. Mas tem que ter o dom, ou tem que ser bom amigo. Faço meu original, apenas eu. Imbatível, pode me jogar na arena Coliseu. Porque quando chego no mic, você já sabe. Papo reto sem curva, pra mudar nunca é tarde. Lute pra viver, lute pra viver. Lute pra vencer.